das poesias. Mas quanto mais eu te agrado, você nem me diz bom dia. E nas suas aventuras alguém tem que dar um freio. Me cansei de ser o seu patinho feio. Vou virar a mesa e te mostrar o que eu posso fazer. Quando me ver ao lado de alguém, você vai se surpreender. Ninguém gosta de ser levado, nem chutado pra escanteio. Me cansei de ser o seu patinho feio. Me cansei de ser o seu patinho feio. Aventuras, alguém tem que dar um freio. Me cansei de ser o seu patinho feio. Vou virar a mesa e te mostrar o que eu posso fazer. Quando me ver ao lado de alguém, você vai se surpreender. Gosta de se levar.